caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em Ponto, 30ª edição. Comigo, Carlos Bonaparte, e com a Adriana Pequeno. Olá, Adriana, boa tarde. Olá, Carlos, boa tarde. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos. Ei, já fazemos 30 programas. Que fixe! É verdade, já fazemos 30 programas e isto está bom, está bom. Obrigado a essencialmente 100 ouvintes por cada edição que ouvem o nosso programa. É sério? Uhul! É verdade. Ok, pronto. Esquece. É bom saber que temos... Bom, é bom saber que temos... assim, alguns ouvintes a escutarem-nos, não é? É bom, é bom. Exato, é que nos ouçam menos. Bem, mas nem tudo são rosas, não é? Vamos ao nosso espaço informativo. Há uma notícia importante a dar aqui aos nossos ouvintes. Vamos ao 3 em Ponto de Informação. Ok, à vontade. Siga. Então vamos ao nosso 3 em Ponto de Informação. Informação 3 em Ponto. Pois é, nem tudo são rosas e tivemos aqui um insólito. Na tarde de ontem, no princípio da tarde de ontem, o Nuno Miguel, que faz parte da casa, não é? Comunicou-nos o término dos seus programas de autor, Quadras da Música, que tinha mais de 4 anos de emissões, e o programa Escolhes Tu, Escolho Eu, o mesmo que fazia com ele aos sábados às 19h. O programa já tinha mais de 3 anos. Na base desta decisão está o facto de Antena Web ter cessado a difusão russa, com a qual o Nuno não está de acordo. Por esse mesmo motivo, deixou portanto, os programas de autor, não deixando os restantes programas, ou seja, European Top 20, que não é de autor, é um programa com base nos tops da MTV, e os restantes programas que não incluem ou a sua seleção musical, ou então que não incluem músicas. Há uma intervenção imediata para evitar que esses espaços fiquem em branco, e dessa forma vão estrear já na próxima semana os seguintes programas: às 20h30, isto no horário das 20h30 às 21h15, que era o horário do Quadros da Música. Às 20h30 estreia o programa O Som do Livro, produzido pela Rádio Transmundial de Portugal. O programa vai então ser exibido já a partir da próxima semana, da próxima sexta-feira. E às 20h55 estreia Mulheres de Esperança, mais um produto da Rádio Transmundial Portuguesa, que irá então estrear-se também na próxima semana. Rock e Pop, ou se preferirem tudo junto, Rock e Pop, às 19h, ao sábado, comigo. O programa vai cobrir o tempo que tinha o programa Escolhes Tu, Escolho Eu, ou seja, uma hora de duração, e vai trazer aos nossos ouvintes uma... enfim, também atual, mas mais para o pop rock dos anos 90. Estou-me a referir aqui, por exemplo, a nomes como os Bush, os próprios Scancananzi, R.E.M., por exemplo, até podemos aqui juntar os Cranberries, algumas das músicas, ou muitas músicas, e claro, nomes mais recentes, igual a Cherry, Green Day, que são mais para o rock, é um facto, sei lá, Daughtry, podemos juntar aqui muitos nomes. Bom, o que é certo é que este programa Rock e Pop estreia já na próxima semana. É, aliás, inclusive, é uma ideia que nós já tínhamos aqui planeada para quando fosse possível. Pois bem, será desta vez, às 19h, comigo. Poderão contar com o Rock e Pop, então, às 19h. E assim será daqui para adiante. Independentemente de se levantar ou não essa questão da música russa, qualquer, digamos, o idioma russo difundir-se aqui no grupo Antena Web. Independentemente disso, ou seja, não é uma suspensão, é um término. Independentemente disso, estes programas, se algum dia regressarem, não têm um regresso previsto, não há um regresso previsto. Mesmo que haja esse levantamento dessa... mesmo que haja um levantamento dessa regra. Esta informação, de facto, enfim, é a informação que temos aqui a dar, e é uma informação importante porque o Quadras da Música era, no momento, o único programa do grupo Antena Web que se mantinha desde o princípio sem qualquer paragem, sem cessar qualquer atividade. Ou seja, o programa mantinha-se Enfim, mantinha-se desde o princípio, desde o dia, não desde o dia 4, mas sim desde o dia 8 de janeiro de 2010, e desde então que teve, enfim, portanto, teve, não teve interrupções, salvo uma ou outra, mas não teve interrupções. Ficamos hoje a saber na tarde de ontem e já não há edições de términos de programa. Ao contrário daquilo que seria desejável, os programas não vão ter uma edição de despedida, como quem diz, não é? E portanto fica mesmo assim aqui esta informação de que os programas em questão terminaram. Já foi informado ontem destes mesmos programas, mas fica aqui o reforço para o programa 3 em ponto. Estas são as informações que vos deixo. Mais uma, só um pequeno detalhe: o programa Live Mix mudou de nome, mantém a mecânica, mantém o locutor, mantém tudo, mas agora chama-se Dance to Dance, já que o portal do qual este programa podia ser acessado era precisamente Live Mix. Para evitar confusões entre portal e programa, o nome passou a chamar-se então Dance to Dance, produção mesmo da Central DJ e do DJ Harvey. São estas as informações para o Informação 3 em ponto desta semana. E pronto, é isto. Deixa-me só dizer antes que aos nossos ouvintes, aliás, até podes dizer se quiseres, há um blog onde as pessoas podem deixar a sua opinião, não é? Pois, há um blog que estamos sempre a atualizar. Estamos, pronto, ainda está na sua nascença, não é? No seu nascimento muito recente. E que as pessoas podem visitar. O problema é saber qual é o link. Isso não sei. Então eu digo programas hífen ou traço, como queiram, programas traço antenaweb.blogspot.com. De todas as formas, se forem às páginas dos programas, para já só os de segunda-feira do canal 1, mas posteriormente, de segunda-feira, que é como quem diz, alguns até são diários e portanto terça e quarta é para adiante, não é? Por exemplo, a Hora Zero, ou All Time Radio, que até de segunda a domingo, mas pronto, todos que começam na segunda-feira já estão disponíveis e portanto os ouvintes que forem ao site, por exemplo, escolherem, sei lá, o Subcave, já vou ter lá um link que direciona do site para o blog. Falta depois fazer o processo inverso, mas isso também é simples. Para já o que interessa mesmo é a linkagem da página para o blog, para que os ouvintes possam deixar a sua opinião sobre qualquer um dos programas. Ou seja, ao invés de comentarem apenas e só na caixa de comentários, têm à vossa disposição a caixa de... aliás, têm, enfim, um post, não é? Específico de cada programa. Se os programas acabarem, não vão sair dali. Vão ficar apenas com a designação de inativos ou fora do ar, mas poderão continuar a dar as vossas opiniões e, para todas as formas, aquelas que já deram continuarão a servir para que nos construamos consequentemente e consecutivamente. É essa também a ideia. Portanto, já sabem, programas-antenaweb.blogspot.com ou .pt, como queiram, e a partir daí, então, podem deixar o vosso comentário. Também podem pesquisar pelas tags. Eu não sei exatamente como é que aquilo aparece ainda nas tags, ainda não consegui perceber muito bem, mas os posts estão lá. Se pesquisarem pelas tags, vão encontrar. Elas, não sei se elas ainda lá está a lista das tags disponíveis. De todas as formas, se não estiver, a gente está a tratar disso e há de estar. Se não, mas eu creio que já lá estão. De todas formas, os posts já estão lá, as publicações já estão lá, vão sendo cada vez mais. Naturalmente ainda são poucas, mas poucas, como quem diz, não é? Já são 27, acho. Portanto, já não é assim tão pouco quanto isso. Mas pronto, estamos a construir a nossa casa neste site, programas, neste blog, programas-antenaweb.blogspot.com. E hoje temos música, não é? Que novidade. Hoje temos música. Temos música de Boys and Girls Band. Ok, é um bocadinho assim fuleiro, mas pronto. Não. Ah, sim, porque gosto, não é? Uma pessoa tem que ser mais... Não. Mas não é. É giro, sabes porquê? É, não, mas é giro, não é, como disseste, não é fuleiro, mas é giro, sabes porquê? Porque me faz lembrar os meus tempos de pequenininho. É. Então, faz lembrar as míticas Girls Band e Boys Band. Atenção, atenção. Nunca fui daquelas raparigas de ter uma boys band e como agora os adolescentes já se podem a gritar por qualquer coisa. Não, não fui. Eu tinha uma familiar que até dava beijo na televisão, portanto, e era dessa altura. Pronto, ok. Eu talvez fosse um bocadinho pior, principalmente com os primeiros que vão tocar, porque eu tinha, o meu quarto tinha cheio de posters de vários grupos, mas deste grupo particular eu tinha um póster da imagem deles colados na minha capa que eu levava para a escola quando era uma disciplina que eu não estava interessada. Pronto. Então olhar para eles. Olhavas para eles. Claro. Que giro. Bem, ok. Por acaso é muito curioso. Não tenho grandes recordações destes. Ah. Quer dizer, conheço o nome, mas não tenho assim de recordação. Mas vamos lá. Vamos lá então. Como primeira música, vamos ter os New Kids on the Block com Step by Step, oh baby. Pronto, ok. Chega. Eu não canto mais. Ok. Sim, eu sou muito boa a cantar, não haja dúvida. Não, eu cantava e na altura até decorei um ao outro passo do videoclipe e às vezes dançava ao som disto. Ok, eu dancei ao som dos New Kids on the Block. Interessante. Bem, também são conhecidos como NKOTB. É uma boys band americana formada em Boston em 86. E pá, o que é que eu vejo também? Ok. Foi produzida e empresariada por Maurice Starr. O grupo que primeiramente se chamava Nimuk era composto pelo Jordan Knight, Jonathan Knight, Joe McIntyre, Donnie Warnberg e Danny Wood. Até 95, quando se separaram por motivos pessoais. Retornaram em 2008. Pois, eu me parecia que o senhor regressava. Sim. Eles foram considerados a maior boys band do mundo na altura. Começou com Donnie, que foi o primeiro membro, e depois ajudou a trazer os outros, começando por Danny. Depois vieram os amigos de classe Jordan e Jonathan e o seu irmão Marky. Como o estilo de música escolhido por eles não agradava ao Marky, ele deixou-os, deixando o lugar vago para Joe, o mais jovem membro do grupo. Com essa formação estava formado, então o grupo queria dominar o mundo da música pop pela próxima década. Esta música pertence ao terceiro álbum, Step by Step, de 90. E já agora eles lançaram um CD no ano passado chamado 10. O CD do ano passado chamava-se 10. Interessante. É provável que tenha sido o nome do álbum. O número de álbuns. E... não acredito que tenha sido o número do ano em que eles planearam lançar isto. Pois. Bem, deste grupo não tenho mais nada a dizer. É melhor. E depois um grupo tão fixe. Deixa eu lembrar bem do que vem a seguir. A seguir vem os NSYNC com... e da música. This I Promise You. Everything I say is true. This I promise you. Pronto, ok. Mas porquê é que eu estou a cantar? Esqueçam. Olha a audiência a subir. Olha a audiência a subir. Está a subir. E o gráfico está a subir. Oh. Ai, ai. É também uma boy band americana. Os seus membros eram Lance Bass, J.C. Chazes, o Joey Fatone, Chris Kirkpatrick e o Justin Timberlake. O nome do grupo é formado pelas últimas letras dos nomes dos integrantes. O site oficial do grupo foi desativado em 2006 e em 2007 o Lance anunciou que o grupo não voltaria. Em março de 2010 o site foi ativado por fãs com os links das páginas sociais dos ex-integrantes. Em 2013 houve rumores de uma possível reunião da banda no MTV Video Music Awards. Começaram a circular na internet esses rumores, e nos jornais e nas TVs. Pronto. O que deixou os fãs em desespero. Opa, mas porquê? Mas porquê é que os fãs entram em desespero? Coisa. Em desespero porque queriam saber se era verdade ou não. Uma conta oficial do grupo foi criada no Twitter, reforçando ainda mais o que estava por vir. Os rumores se confirmaram durante a apresentação do Justin Timberlake na noite de 25 de agosto de 2013, onde o mesmo apresentou um medley com os seus maiores sucessos em carreira solo e também alguns hits do grupo, como a música Gone, o Girlfriend e Bye Bye Bye, com a participação dos seus companheiros do grupo. Foi um momento, segundo dizem, épico no Video Music Awards. Por acaso não vi. Após quase 12 anos do grupo, pronto, não está junto, não soube falar. Esta música pertence ao álbum No Strings Attacked. Attacked. De 2000. Coisa. E sabes porque é que eles estão separados? Não faço a mínima ideia. Porque, espera, eles queriam seguir carreiras a solo? Não, isso não sei. Sei que eles estão separados porque não estão juntos. Porque se estão juntos, não estão separados. Ah. Mais do que isso, não sei. Não, mas acho que eles chegaram a um ponto que a fama como grupo começou a descer e eles então decidiram seguir carreira a solo. Pronto. Acho que isso ficou mais na altura porque realmente o Justin Timberlake era a existência da banda, não é? É, chegou uma altura que sim, acho que o último álbum que eles lançaram juntos já se notava muito isso, do Justin ser ali a alma da banda. É, e portanto aquilo ficou. Por acaso gostei, houve uma altura que me assustei porque quando ele ficou muito tempo fora das luzes da ribalta, como quem diz, não é? E depois. Quando regressou, portanto, enfim, não sei, assim, de uma forma um bocadinho estranha, aquele álbum que ele lançou, The 20 Experience, não sei o que é aquilo. Eu percebi a ideia, 20 anos, que ele fez parte do Clube Mickey em 93. Exato. Ele, portanto, e não te esqueças, o também membro dos NSYNC, J.C. Chazes também fazia parte no mesmo ano. Ah, isso não... Fizeram os dois juntos, mais a Christina Aguilera, a Britney Spears. E a Britney Spears. E aquela que fez a série Felicity também fazia parte do mesmo grupo. Aquela atriz que fez a Felicity, uma série nos anos 90. Não faço a mínima. Pois, eu agora não sei o nome dela. Eu as únicas séries que sei são aquelas séries dos Pinheiros, sabes, de Natal, quando ligas aquelas séries de luz, que lá ligas ali à tomada e dá uma série. Ah, pronto, são essas séries. É isso, eu sei. Fora isso, não estou a ver quem é. Mas o Jesus fez parte também do Clube Mickey junto com o Justin. Ok. Certíssimo. Vamos à música então? Vamos lá. Vamos lá então. Começamos com New Kids on the Block, com a música Step by Step. E depois os N5 com o tema This I Promise You. Já está aqui no canto. This I Promise You. Canto eu. Até já. É em falseta. Exatamente, exatamente. Até já então. Até já. Step by step. Ooh, baby. Gonna get to you, girl. Step by step. visions around you. Bring tears to your eyes. And all that's around you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith when it's gone. The one you should call, standing here all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong. Until the day my life is through, this I promise you. I promise you, I've loved you forever, in lifetimes before, and I promise you. Sejam bem-vindos a mais, ou melhor, à segunda parte do programa 3 em ponto. Ponto. Ponto. Foi um momento dramático. Agora, faltava aqui a música, faltava aqui uma música dramática do nosso 3 em ponto. Não é preciso. Não é? 3 em ponto. Pronto, ok. Sejam bem-vindos ao programa 3 em ponto. Pronto, dramatismo, sacaste? É, dizer que este não foi um bom momento, hein? Sem ser ensaiado, hein? O profissional, que é profissional, não ensaia. É, obrigado pelo senhor. Isto aqui é a categoria, hein? Pois é, pois é. Olha, e vamos lá mais música. Eu gosto muito. A sério, eu gosto tanto destas. Isto estás. Ai! Traz-me tantas recordações. Agora estás bem arrepiado. Sei que eu gostava mais do. Como é que se chama? Não é Over Again. Wall Again, como é que se chama? Ah, mas sim, esta música também é gira. Também é gira. É para ser diferente, para não ser um clichê. Exato. Vamos ter as Atomic Kitten com It's Okay. It's okay. Okay, it's alright. Ok, esqueço. Okay. Esta girl band, sim, britânica, é de 98. Era composta por 3 integrantes. Pois. A Liz McClarnon, a Natasha Hamilton e a Jenny Frost. Frost juntou-se ao grupo em janeiro de 2001 para substituir a ex-integrante Carrie Katona, que deixou o trio quando ficou grávida. A Edie Hange, que mais tarde se juntou à Sugar Babes, foi um membro fundador do grupo, mas saiu antes que garantissem um contrato de gravação. Esta música pertence ao álbum Feel So Good, que é o segundo álbum de estúdio, que foi lançado em 2002. Mas um dos álbuns mais que eu mais gosto da Atomic Kitten. Esta música também pertence à coletânea Atomic Kitten, lançado em 2003, também aos, claro, aos Greatest Hits, foram lançados em 2004 e também no The Collection, que é uma coletânea, em 2005. E ao Best Of de 2006, e ao The Very Best Of de 2007. Já agora? E ao The Best Collection of Atomic Kitten de 2008. Mas porquê é que fazem tanto desses? Já fazem um Best Of, porquê? E o Rare and Unreleased, que é uma versão demo desta música, de 2009. Minha nossa. E o Atomic Kitten qualquer coisa, 2010. Podiam fazer um best-of só tipo ao fim de 5 anos de carreira, 10 anos de carreira, 20 anos de carreira. Mas não, fazer quase um por ano. Não sei para quê. Que é para vender. Porque as pessoas depois compram, percebes? É que de um ano para o outro não há assim tanta música que criam. Pois não, mas é para lançar, percebes? Sei lá, imagina. Uma editora tem um contrato de 5 discos com o grupo. O grupo acaba ao fim do terceiro disco. Os outros dois são best-ofs. Percebes? A ideia é essa. Para não lançarem o. Para não pagarem a rescisão do contrato, que sai mais caro, gasta mais uns euros na elaboração da lista das músicas e está feito. Mas é assim mesmo que funciona, não é? É mesmo por isso que há muitos best-offs, muitas vezes. Em todas estas bandas é um exagero. Por acaso gostava muito delas, acho que tinham. Não sei. Tinham. Tinham, pronto. Agora já não tem, já acabaram. Ok. Se bem que eu acho que a Jennifer Frost e a outra, a segunda que tu disseste. No McLaren, no. Vamos não então aos Boys On com o Picture of You. É uma boys band irlandesa. Tu estás-me a ouvir ou não? Creio que temos aqui um corte na ligação. Consegues-me ouvir, Adriana? Não. A Adriana não me consegue ouvir. Creio que não me consegue ouvir. Não tenho a certeza. Bom, vamos para um pequeno intervalo porque a Adriana não me está a ouvir. Vamos para um pequeno intervalo. Já voltamos e quando voltarmos já vamos voltar com a ligação restabelecida. E voltamos então daqui a pouco para realmente então apresentarmos as músicas, a lista das músicas, como nós íamos a dizer então. Aliás, já tínhamos apresentado a Tommy Keaton. Vamos depois apresentar os Boyzão daqui a um bocadinho. Para já, vamos então um pequeno intervalo. Ou melhor, então vamos fazer assim: vamos à música das Tommy Keaton, já estavam apresentadas. Vamos à música da Tommy Keaton e daqui a pouco então voltamos para a música dos Boyzão. Até já! Used to stay at home, on the phone, all night long. Used to talk about the things we really want to do. I believed in you. I remember how you used to say, have no fear, be okay. When you told me anything you want is possible, we could have it all. I believed in you. I must have been a fool. All my dreams were with you. E pronto, ouvintes, já cá estamos depois da doutora Miquita. Exato. Já cá estamos. Aqui um pequeno problema de ligação que já fez com que a nossa ligação caísse. Mas pronto, já cá estamos outra vez. Estava a te perguntar, depois reparei que tu não me ouviste, porque eu vou fazer, ah, então, a Jennifer Frost e outra, tu me disseste o segundo nome. Vamos então aos Boyzone, como que eu disse-me? Adiante, adiante. Ah. Só depois é que reparei que tu não me ouviste. Estava-te a perguntar, porque eu acho que houve duas delas que seguiram carreira musical, Jennifer Frost, e qual é que foi a segunda que tu me disseste? Não foi a McLennan ou outra, que foi a outra? A Jennifer Frost saiu. Sim, e acho não, que a Jennifer Frost é que se juntou ao grupo. porque para substituir a Carrie Katona, que saiu por causa de estava grávida. E depois. Não, mas a segunda, das três que tu disseste primeiro, qual é a segunda? Que Heidi Ranch. Ela não, era fundadora essa... do grupo e depois juntou-se às Sugar Babes. Sim, sim. Não, mas estou a falar de. Tu disseste três. Primeiro disseste três. Sim. Natasha yeah. Hamilton, a Jenny era Frost essa. E a Liz McLennan. McLennan. Sim, pronto. Essa não sei, mas a Natasha Hamilton acho que também seguiu carreira musical. Acho que nas duas, Natasha Hamilton e a Jennifer, porque depois as também que ainda não acabaram, não é? Exato. E acho que essa também seguiu carreira a solo, a Natasha Hamilton. Tenho ideia de eu vir por aí. Mas pronto, e agora sim, Poison. Poison, exato. Com o tal grupo que fazia com que mais do que uma familiar minha. Até beijos dessa televisão. Com a música Os Boys On, com a música Picture of You, uma boys band irlandesa de 93. O grupo é composto pelo Keith Duffy, pelo Stephen Gatley, que faleceu por causas naturais em 2009, o Mickey Graham e o Ronan Keaton. E para aí, o Shane Lynch. Pois, e já agora também dizer que causas naturais significou um acidente de viação. Achou? Ai, foi? Foi um acidente de viação. Não sei, causas naturais. Isso é que quando as pessoas já têm bem 90 anos, ou 100 anos, ou 110, faleceu, foi de morte natural. Stephen Gately não, foi um acidente de viação. Aquilo de ainda mais, ele já tinha consumido drogas e não sei o quê, já tinha dado. Eu pensava que tinha sido em casa por qualquer coisa ali no coração. Eu acho que não, mas posso estar a fazer confusão, mas acho que foi no acidente de viação que ele faleceu. Pronto. Se calhar também parecido, não sei, mas o que interessa é que ele, em 2008, por motivos de força maior, deixou a banda. Pronto, e em 2009 faleceu. Eles fizeram o retorno em 2007, inicialmente com a intenção de apenas fazer uma turnê, mas Ronan Keaton confirmou em entrevista que eles queriam superar os Take That em termos de uma reunião bem sucedida. Uhum. Esta é uma música de 97, do álbum Where We Belong, de 98. Fez parte do filme. Eu fiz. Ri-me tanto com este filme. Bean, de Ultimate Disaster Movie. Eu ri-me tanto com isto. Eu adorava as séries do Mr. Bean, pronto. Já agora, o videoclipe, além dos Boys On, também faz parte o ator, o fazia Mr. Bean, quer dizer, os Boys On riem-se mais do que cantam no vídeo, mas pronto. E tentam dançar aquela dancinha que ele fazia. É bem. Bem, o homem era engraçado. Vamos cá, dizê-lo. Principalmente quando ele andava a falar com o ursinho de peluche. Pronto, mas. É bem. O que é que eu te disse? Não faço ideia. Esta é a música número 4, não é? Exatamente. Exato. Então, mas não é assim, acho que podemos ir a mais uma, não? Já que vimos há um bocadinho a. Ok, vamos lá. Ah, mais uma. A música dos 98 degrees, ou seja, uhum. 28 graus. Pronto. com The Way You Want Me To. Esta boys band é americana. Fizeram parte dos irmãos Nick e Drew Lachey, o Justin Jeffer e o Jeff Timmons. O grupo foi formado por Jeff em Los Angeles, na Califórnia, e diferente das outras boys bands, eles formaram-se independentemente. E só mais tarde conseguiram contrato com a gravadora, ao invés de serem formados por uma, ou então por algum produtor. Depois de várias tentativas de nomes para o grupo, como por exemplo Just Us, ou Next e Sue, ou então Verse 4, o quarteto escolheu 98 Degrees como nome final. Segundo eles, o nome... Aquilo mais um bocadinho evaporava-se, não é verdade? Segundo eles, o nome condiz mais com a atmosfera de calor e romance presente nas suas músicas. Ah. É o que eu digo, mais um bocadinho evaporava-se. Exato. Esta música pertence ao terceiro álbum, Revelation, de 2000. E eu não tenho mais nada sobre eles. Não tenho mais nada sobre eles. Tenho uma ideia. Vamos fazer aqui uma pequena alteração de planos. Pode ser? Pode. Porque nós íamos fazer o seguinte. Íamos passar duas músicas, mais duas músicas, mais três. Exato. Então o que eu proponho que façamos, a ver se estás de acordo com isso, é passamos duas, passamos uma e agora passamos três. Ok. Então, afinal de contas, o número de intervenções era o mesmo. Acho, não sei se há algo mais queiras acrescentar numa outra intervenção ou se podemos adotar este formato hoje. Não, podemos adotar, não há problemas. Sim. Então vamos acabar esta parte, mas ainda não damos as despedidas. Não, vamos dar as despedidas depois das músicas. Tá. Aliás, depois das músicas, depois de anunciares a última música. Ok. Então, esta parte vamos acabar com as Spice Girls, com Do It. Elas foram uma girls band britânica, criada originalmente em 94, com o nome Touch, e só dois anos depois com o nome definitivo, ou seja, Spice Girls. Sabes porque é que mudaram de nome? Não. Eu não sei se é assim que se escreve, mas era demasiado provocador. Uhum. E então tiveram que mudar. Eu não sei se se escreve igual ao touch, ao tocar. Sim. É, pronto, então é isso. Eu pensei que passava, até pensei que passava algum trocadilho, como às vezes fazem. Não. Sei lá, imagina Love 4U. Love for You, por exemplo, né? Ou I 4, percebes? Uhum. Às vezes põe assim, mas não, então esquece mesmo assim. Pronto. Eu sei que esse nome não tinha nada comercial, porque as pessoas não aderiam a esse nome porque era um nome demasiado provocante. E então elas mudaram o seu nome para Spice Girls. Ok. Foi formada pela Emma Bunton, que era a Baby Spice, Gary Alwell. Jerry Alwell, que era. E agora não me lembro a alcunha. Mas pronto. Melanie B, que era Scary Spice. A Melanie C, Sporty Spice. E Victoria Beckham, que na altura era Victoria Adams, que era. Qualquer coisa Spice, que agora também não me lembro. Mas era Spice. Isso. Exato. Isso era... O grupo tornou-se conhecido em 96 com o primeiro single Wannabe. Como atividade, o grupo teve de 94 a 2000, depois regressou em 2007 até 2008 e por último apareceu em 2012. Esta música pertence ao álbum Spice World de 97 e é o primeiro. E é o segundo álbum de estúdio. Este nome deste álbum é também o nome do filme feito pelas mesmas. Filme esse que infelizmente eu vi. Foi assim tão mau? Não, quer dizer, eu na altura eu também comprei este CD, é verdade. É uma fase. Pronto, ok. Todos nós temos os nossos momentos maus, não te preocupes. Se bem que eu gosto muito das músicas das Spice Girls, acho que são muito. Tem muita vida, tem. É. E ao mesmo tempo passa mensagens, mas aquela música do Goodbye My Friend, por exemplo. Goodbye My Friend. You'll live forever, também. To be become one. Mama, por aí fora. Mas a Viva Forever é aquela que eu gosto mais. É realmente aquela música que eu gosto mais. Aliás, eles cantaram, elas cantaram Viva Forever, acho que foi essa, com o Pavarotti, em 99. Interessante. É verdade. Quer dizer, eu não sei se entendo ou não. Eu, por via das dúvidas, preferi não assistir. Mas sim, cantaram, eu sei que cantaram. Mas, olha, por acaso, até se for a conta dos cortes do Escolho Eu, que conhecia essa música, essa versão. E já agora, da Spice, também cheguei a ter uma VHS que eu gravei do espetáculo delas no, em Wembley. As músicas da Spice, a maior parte delas estavam na minha oitava cassete de vídeo, da minha oitava cassete de música, porque... Pronto, porque, como é que eu ia dizer, basicamente eu gravava videoclipes. Então houve uma altura, eles uma vez fizeram Spice Girls Day na VH1. E eu, pronto, passei, gravei um monte de videoclipes delas. Pronto. É, isto foi para em 99, por aí. Elas ainda estavam no ativo, não tudo. Foi para em 99. Eu gravei, foi em finais de 99 que eu gravei essas músicas, todas das Spice Girls. Já se falava no fim delas, não é? O Viva Forever já parecia mais um grito, já parecia mais uma despedida, não é? E até já mostra assim uma maior maturidade das próprias Spice Girls. É, enfim, mas pronto, foi assim daqueles momentos. Sabes que por acaso é muito curioso porque a imagem desse videoclipe ficou-me na cabeça. Vá lá, não te ficar noutro sítio. Ok, pronto. É que eu sou disparate. No coração, podia ter ficado no coração. Exatamente. Ah, vês? Não seja bom. Conversas... Exatamente. Não. Já estavam a pensar coisas. Já. Isto... Já. É que é vergonha. O que é que eu tinha a dizer? Ah, sim, sim, porque nem é muito curioso, porque para tantos efeitos eu não vejo, não é? Só as cores. Mas ficou-me a conjugação de cores, ficou-me ali marcada, não sei. Gostei. Enfim, foi giro. Está bem. Fez lembrar, não sei porquê, fez lembrar tantas. Essa música faz lembrar tantas coisas. Mas pronto. É a vida. Uhum. Certíssimo. E pronto, chegamos ao final do nosso programa, não é? Exato. Ora bem, já sabemos que há uma média de 100 pessoas a ouvir, das duas uma, ou há uma média de 100 pessoas a ouvir este programa por semana, ou uma pessoa por semana faz em média 100 downloads do mesmo programa. Todos somos obrigados pelas estatísticas, que são positivas. Exatamente. E portanto gostávamos muito de ter a vossa participação. Apesar de ficarmos mais contentes se vocês também nos escrevessem, não é? Claro, porque isto... Vá lá, digam alguma coisa. É sempre bom, temos aquela indicação dos ouvintes que nos ouvem, mais ou menos, não é? Mas pelo menos... Era bom se vocês dissessem, sei lá, um olá. Liguem aqui para o nosso número, 910106983. Mandem-nos um e-mail para 3em.arroba.radio.info. Sei lá, mandem... Não sei, sei lá. Um vale correio para a gente levantar dinheiro, qualquer coisa. Mas não é alguma coisa. Ou a página no Facebook, ponham para lá em peso a vossa família. Exatamente. Os amigos, os inimigos, tudo. Queremos ser 3.400 membros no grupo. Estamos quase. Já estamos mais perto, é verdade. Já temos 3.384 membros, agora temos um bocadinho menos, 3.380, às vezes é assim, mas de uma forma geral estamos a crescer. Isso é bom. Vá, queremos para a semana termos os 3.400, vá lá. É, olha, isso é uma boa meta. Quando a gente gravar o próximo 3 em ponto, vamos lá ver se essa meta foi alcançada. Exato. Um desafio. Exatamente. Pronto. E é assim. Vamos lá ver se ficamos, se isto é um desafio ou se acaba por ser um desafio, ou seja, se não conseguimos chegar a esse. Mas esperemos que sim. Há que pensar positivo. E pronto. Ficamos por aqui, não é? Exatamente. Voltamos a encontrar-nos. Quero que saibam que foi um prazer enorme estar convosco. E com certeza que a Adriana reparta, tenha a mesma opinião que eu, certo? Uhum. E pronto, voltamos a encontrar-nos para a semana, para a 31ª edição deste espaço radiofónico chamado 3 em Ponto. Que pronto, termina por aqui a sua 30ª edição. Vamos à música então, ficamos com, vamos recordar as músicas, Boyzone com, diz. Sim, espera aí que eu perdi-me. Ok, os Boyzone com Picture of You. Os 98 Degrees com The Way You Want Me To e Spice Girls com Do It. E pronto, até para a semana, auditório. Até para a semana, tchau, tchau. Tarde. Não tô... shame on you. Don't wanna put you through those lies you lived before. Girl, I can give you more. Baby, take my hand and try to understand that I'll be here for you just the way you want me to. You're like you're wasting all of your time. You're going out of your mind for all the tears you've been crying. And I know all the things it's putting you through, the cheating no one can prove. You never know what to do. Yeah, just tell me what you feel inside. Don't think so about fool's pride, 'cause I can see with my two eyes the pain that you've been holding tight. It's time to begin to feel the kind of love that's really real. Yeah, girl, let me tell you the deal. Oh no, shame on you. Don't wanna put you through those lies you're living for. But I can give you more, baby. Take my hand and try to understand. Just what you're going through.